portanto, para o decolagem. Viemo. Ali decola pistola 0, cinema 313, vento no 20 graus, 05 na. Ele decola no 0, cinema. Salvador, 6224 para Aracaju, número 2 para Copa, senhor, informação em curso, Bravo, baixo. Guardando saída Puco, Puca. Puca, Caju. Ah, tô. Ciente. Pronto, da 3305. 3305 após o início da rolagem do Airbus da Rocha Negra, ali mantém a 10, senhor. Após a rolagem, ali mantém no 0 da 1074, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 1251-3325, gol 1074, obrigado. Poxa, número 3, 1, 3, decolou os 2, 4, chama agora o controle 1, 2, 0, decimal 8, tem um bom voo. 2, 0, 8, muito obrigado. Rio 5, 9, 7, 2, pronto para cópia. Senhor, prossiga. Rio 5, 9, 7, 2, autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo, Gol para o meu. Nível de voo 3, 2, 0, via Upper Whiskey 5, 0. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voo direto, posição Eudes. Controle 1, 2, 0, decimal 8, transponder 5, 5, 3, 2, Rio 5, 9, 7, 2. Autorizado, Guarulhos conforme plano, nível 320, decola da pista 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, direto, Eudes, 1208, controle, 5532, eu transponder, modulo ao Rio 5972. Correto, 5972, no parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamará posicionamento 72. 3305, autorizado a decolar, pistão 0, vento 120 graus com 05 nas. Copiou? Avião, autoridade é 3305, decolando os 26, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Oceania 6224, na escuta para cópia. Prossiga. Oceania 6224, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190. Decola pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5535, Oceania 6224. 190 atualizado Aracaju, decolando da 10, curva esquerda, Puca de Aracaju, 1208, 5535, contra a transponder. 5535, o regimento correto, Oceania 6224, chame pronto para o pushback e acionamento. Poderia somente confirmar seu portão? Tá no ONU. 01 copiado. Transformador Rio 5972, no pátio 3, posição 5, para o pushback acionamento. Aprovado Rio 5972, chame pronto para o táxi, senhor. Toma bom táxi, 5972. Oceania 6313, chama Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Inicia agora, senhor. Libre, chame táxi 4209. Puxa, acionamento no 224. 106224, número 2 no setor, aproximadamente 6 minutos para o pushback. 305, chama Recife, ano 2085. Ano 2085, Santo 3305, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Centro Recife, muito boa noite, é o Santo 3305. Total 9908. Boa noite, total 9908 para Guarulhos 320. Eu tenho aprovado, informação Bravo. O senhor está, correção, aguarde aproximadamente 3 minutos para a COP 9908. Positivo na sua exposição, aguardando a aprovação 320 Guarulhos. Alô, Pax Rio 5972. Estamos com 04 a bordo, autonomia de 3 horas e 47 minutos. Alterna com FIS. Copiado 5972, autorizado táxi até a saída do pátio 3, ajuste no 016, mantenha a posição, aguardando para ingresso no pátio principal, Rio 5972. Gente, 5972. Azul 4209, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6, chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Azul 4209. Alfa. Seixo 2 autorizado, seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera pista no 0, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, 5972. Gente, segue na cauda do Azul, chama no ponto de espera do 0 para ingresso de decolagem, 5972. Poxa, NM224, livrando agora o pátio principal, enquanto estou em Embraer da Azul. Logo após irá ingressar no pátio principal um Boeing da Rio. Assim que mesmo livrar o pátio principal, só tem livre pushback acionamento. Poxa, NM224, chame pronto para o táxi. Livre pushback acionamento após a passagem do Azul, o 6224 tem livre push acionamento após a passagem do Rio, ok? Sim, após a passagem do Rio. Tal 9908, pronto, cópia. Escuta, prossiga. 9908, autorizado, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 320, decola pista no 0, curva direita, subida Arbor, até a posição Elefa, após Elefa, segue direto a posição Sebd, após direto Sagaz, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle 120.8, aciona 5537, total 9908. Conforme então 320 para Guarulhos, com decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, a subida é Arbor, até a posição Elefa, de Elefa seguindo Sebd Sagaz, a partir daí segue a rota do plano de voo. 120.8.8 de saída, 5537 do transponder, o total 9908. Correto, senhor, no pátio 3 chame e puxa o acionamento. Chama aliás para o pushback acionamento. Azul 4209, ponto de espera da 1-6, pronto. Azul 4209, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus com 04 nós. A linha decola da 1-0, Azul 4209. Iniciando o azul. Sérgio. Rio 5972, alinhe e mantém pista no zero. Ali mantém 10, 5972. .209 decolou aos 37, chama agora o controle 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, uma boa noite aí. Belo. Azul 4209, boa noite. Boa noite, Azul 4209, contato radar, sobe, mantenha 360, voa Leda. Ok, da presente Leda, obrigado. Meu perdão, senhor, copiei somente 1 no 06. Poderia repetir as duas informações? É, confirme. Eu copiei somente 1 no 06 a bordo. 1 no 06, 1 e 58, Salvador. Obrigado, senhor. Taxa aprovada via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. Chame pronto para decolagem no ponto de espera 10, ajuste no 6, 224. Rio 5972, vento de 120 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 6. Autorizado decolar pista no 0, Rio 5972. Vai iniciar no 0, 5972. Espera pronto, 6224. 6224, ele mantém isso no 0. Siga. Podia coordenar com Recife e Brito pra nós, por gentileza? Aguarde. Obrigado. 0, chame agora o controle em 120 decimal 8 e tenha um bom voo, senhor. 1208, boa noite, 5972. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, contato radar, sobe, mantenho 320, voa Eudes. Tá presente, Eudes, 320, 5972. Azul 4209, voa Bridges. 4209, tá autorizado Bridges, tá presente, 4209. Dois, dois, quatro, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 120 graus com 612 de nós. 9908, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, tem ponto espera pistão 0, ajuste no 0 no meio, chame pronto para decolagem de ponto espera 10, total 9908. Final 6224, decolado aos 43, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, tem um bom voo, senhor. 208, decolado. O Xené 6224, boa noite, contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. 90 na PUCA, 52. Possibilidade era Caju, 6220, 24. Aguarde. Salvador Control, good evening, 10-3178, level 150, information, Bravo, receive 10-3178. Stand by. Bye-bye. Country 178, qualquer dente, descendente to flight level 050, Mary Arrival. Mary Arrival, descendente to flight level 050, qualquer dente, descendente 178. Azul 4209, chama Recife 1251. 1251, Azul 4209, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Na 6224, direto Aracaju. Aracaju, 6224. Chama Recife 1251, bom voo. Recife 1251, 5972. Decolou aos 47. Chama agora o controle em 120 decimal 8. Tenha um bom voo. 120 decimal 8. Muito obrigado. Salvador, 9908, decolou. Total 9908, boa noite, contato radar, sabe, mantenho 320, saída Arco. Ok, na Apro, para 320, total 9908. Oxané 6224, chama Recife 1-2685. 2685, boa noite. Boa noite, bom voo. True 178, 102,000 feet, QNH 1016. Clear the LS final, report established. Report established, descent to 2000 at 3178.